Trump irão desencadear uma guerra comercial. Na Europa, os principais índices abriram em queda livre, seguindo a tendência dos mercados asiáticos. Frankfurt cedia, quer dizer, teve uma queda, né, de 7,86%, depois de registrar perdas de mais de 10% durante alguns minutos. Paris abriu em queda de 6,19%, Londres recuava 5,83%, e Madrid 3,6%. São quedas importantes, hein? Dinheiro grande. O presidente Donald Trump desencadeou uma tempestade nos mercados na semana passada com o anúncio de uma série de tarifas sobre países de todo o mundo, incluindo seus principais parceiros comerciais, como China e União Europeia. Trump acusa esses países de saquear o Washington e, em consequência, decidiu impor uma tarifa universal de 10% a todos os produtos importados pelos Estados Unidos. A medida entrou em vigor no sábado. A partir de quarta-feira, deve entrar em vigor tarifas adicionais para os principais parceiros comerciais de Washington, incluindo a União Europeia, 20%, e China, 34%. Os produtos chineses já tenham sido alvo de uma taxa de 20%. Então, agora pagarão nada menos do que 54%. É. E o Brasil fez isso no passado. Fez isso? Não, fez mais que isso. Produtos importados tinham um imposto de importação de 100%. Era o dobro, tá? Bom, teve época que o Brasil fechou o mercado para importação de carros, por exemplo, né? Aí veio o Collor e abriu, Fernando Collor de Mello, e abriu o país para importação de veículos, que ele chamava os veículos nacionais de verdadeiras carroças, porque não tinha com quem brigar, certo? O brasileiro queria comprar um carro, é esse daqui ou esse daqui. Não tinha escolha lá de fora. E aí, o seu Collor de Mello meteu o pé no debuio e mandou bala. Sim, aqui vai longe, viu? Falando, tem gráficos, tudo. Eu só dando uma pincelada para vocês de como é que tá o negócio por aí. No mercado global, a expectativa é aterrorizante, tá? Até porque talvez ninguém saiba exatamente para onde vai isso. E quando a gente tem quando a gente tá nessa situação, não sabe onde vai parar, o nível de ansiedade é maior, porque você sempre imagina que o pior vai acontecer, né? De repente dá uma acertada aí, sei lá. Aliás, até o Trump é um homem de negócios, né? De repente ele aumenta, depois ele abaixa, depende de sentar e conversar. Deu certo? Às vezes, como é que fala? Às vezes dá negócio, né? Às vezes dá negócio. Falar em negócio, olha que coisa. Homem mais velho do mundo, peruano, comemora 125 anos de vida. Marcelino Abad Tolentino alega que a boa alimentação é o segredo para uma vida longeva. Olha aqui o velhinho, rapaz, 125 anos. Tá dando risada aqui, tá? Tá ainda. Tá ainda, tá pensando em casar com mocinha nova ainda, velho? Hã? Como é que é? Tá pensando em comprar jornal pros outros ler? É? Tu vai morrer! Tô brincando aqui, ele não fala nada. Ele deve ser, bem provavelmente, é viúvo, né? O peruano Marcelino Abad Tolentino, conhecido como Machico, completou 125 anos, segundo registros oficiais do país. A marca faz dele aparentemente o homem mais longevo do mundo. A informação foi divulgada neste domingo 6 pelo programa social Pension 65. Nascido em 1900 na comunidade de Cochachinchi, no estado de Aonuco, Machico teve sua idade confirmada por meio de documentos oficiais, incluindo o documento nacional de identidade, o DNI, que é o RG nosso aqui, né? Apresentado durante a comemoração do seu aniversário. De acordo com o governo peruano, ele é hoje símbolo de longevidade e resiliência. A celebração dos 125 anos aconteceu na casa de repouso Miss Abuelitos, em Huanacu, onde o idoso vive cercado por pessoas que cuidam de sua saúde e bem-estar. Segundo os responsáveis pelo programa social, a alimentação à base de frutas e verduras, hábito que Marcelino mantém desde jovem, seria um dos segredos para a sua vitalidade. O promotor social Misael Aira, que atua na região de Huanacu, contou que Machico foi encontrado em 2019 vivendo de forma isolada em uma área de floresta. Sem documentos, ele não tinha acesso a nenhum serviço público. Após ser localizado, o idoso passou por um processo de registro civil e foi incorporado ao programa de apoio, que oferece a idosos um local para morar e toda assistência necessária. A história de Marcelino ganhou repercussão em 2021, quando, em meio à pandemia de Covid, ele recebeu a vacina em sua casa, localizada em um pequeno vilarejo dos Andes. Para chegar até o local, equipes de saúde precisaram caminhar cerca de 3 horas por trilhas montanhosas. Em 2024, o Ministério de Desenvolvimento e Inclusão Social do Peru informou que está realizando as tratativas para inscrever Marcelino no Guinness World Records, a fim de oficializar sua condição de pessoa mais velha do mundo. Até agosto do ano passado, a recordista mundial era uma espanhola, Maria Branias, que morreu aos 117 anos. Velho, né? Nossa senhora. Isso daí, né? Já estamos na terceira encarnação, né? Já morremos, já renascemos, já morremos. Na terceira encadernação, né? É bacana saber, pesquisar bem isso, né? Às vezes ele tem algum DNA diferente lá, alguma coisa que o diferencie e que lhe proporcione uma longevidade fora do comum. E pode ser mesmo com a alimentação, isso é sabido, faz enorme diferença. Também o fato de que talvez a pessoa não tenha tido doenças, sabe, que possam debilitar o organismo, isso tira um pouco da nossa vida, sabia? Diminui a nossa expectativa de vida. Quem tá sempre doente e tal, complicado. Falar nisso, olha, rapaz, um negócio legal, hein? Tá aqui no G1. O homem vai chegar um tempo que de doença dificilmente vai morrer, né? Até porque tem o transplante de órgãos. Esse coração tá velho. Esse coração tá devagar. Vamos trocar ele. Passa lá na agência, lá amanhã cedo, eu desmonto. Vai ser mais ou menos por aí. Isso quando não tiver um coração que nem seja natural, ou seja, de um humano, às vezes uma bomba, uma máquina. É, já até inventaram um negócio aí. Existe já coração artificial, não é para sempre, mas poderá vir a ser. E outro dia também não vimos que fizeram um transplante de fígado numa pessoa, só que o fígado que transplantado, ele veio de um porco geneticamente modificado. Zerda. É, velho, são os avanços da ciência. E agora, olha aqui, transplante de órgãos cresce em São Paulo em 2025. O de pâncreas mais que dobrou. Seguinte, o número de transplantes no estado de São Paulo cresceu no primeiro trimestre desse ano, se comparado ao mesmo período de 2024. Segundo a Central de Transplantes de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde, o maior avanço foi registrado no transplante de pâncreas, que teve um aumento de 136%. Passou de 11 para 26 procedimentos. Outros transplantes também tiveram crescimento. O de coração aumentou 34%. Foi de 32 para 42 transplantes. O de rim subiu 16%, pulmão 12%, fígado cresceu 9%. O governo de São Paulo desenvolve ações como capacitações e treinamento de profissionais de saúde para incentivar a doação de órgãos e tecidos. Em 2024, as taxas de recusa à doação de órgãos aumentaram cerca de 10%. Impactando diretamente a fila de espera. Por isso, estamos trabalhando para sensibilizar e criar uma cultura de doação de órgãos, com o objetivo de salvar mais vidas. É, a questão que pega aqui é o seguinte, né? Isso tudo fica muito limitado por causa da doação de órgãos. Não tem órgãos suficientes, tem bastante gente esperando, mas não tem o suficiente para atender todo mundo. Então, é importante criar essa cultura de doação de órgãos. E isso tem muito a ver também com religião, com crenças, entendeu? É. Ó, só para vocês saberem, a notícia ainda diz aqui, como funciona a doação. É o seguinte, a central de transplantes segue normas estabelecidas por lei para identificar os possíveis receptores para cada órgão de um doador, incluindo análise de tipagem sanguínea, dados antropométricos entre doador e receptor, que seria uma comparação com peso e altura de um para outro. Tá? Pegar um coraçãozinho do Herbert, tá acostumado a irrigar um corpinho de bailarina, né? Ah, para, ô. Aí, o bailarino espanhol, né? Isso. Eles são muito famosos, magrinhos. É. Pegar e botar no meu corpo, aí o coraçãozinho seu vai penar, pá. Vai sofrer, né? Vai sofrer. Um coração sofrido. Isso. Inclusive porque as veias já devem estar meio entupida, vai ter que dar pressão, né? E aí, quanto aos pacientes que precisam do transplante, cabe à equipe de transplante a inscrição junto ao Sistema Estadual de Transplantes de São Paulo, que é responsável por realizar a gestão de todo o processo de doação. E vai por aí afora, falando dos critérios também de avaliação, né? Quem precisa mais rapidamente assume primeiros lugares nas filas. O ideal, o bom é ser não precisar de nada disso, né? Mas se precisar, parece que os transplantes de órgãos tem sido muito mais, tem tido mais sucesso e tem sido muito mais frequentes, né? Bom, lembro de quando transplantaram coração, o primeiro ser humano, né? Pelo menos que se tem notícias de que transplantaram coração, foi há uns, eu não sei não, mas acho que faz uns 50 anos, não foi não? Mais que isso talvez até. Foi foi na África do Sul, o médico Christian Bainard, é o nome do cirurgião, a equipe dele, né? Liderada por ele, que fez o primeiro transplante. Põe aí, ano primeiro transplante coração. Ah, já localizei aqui, ó. É. Já localizei aqui, ó. Foi em 1967, na África do Sul. É. O cirurgião Christian, isso mesmo. 58 anos atrás. Christian Bainard. Christian Bainard. De lá pra cá, nossa senhora, quantos já devem ter feito? Verdade. É, velho, o homem é pródigo em salvar vidas, né? Mas o duro o duro é que tem os que destroem, né? Fazer o quê, rapaz? É assim. Ô, gente, campanha de vacinação contra a gripe começa nessa segunda-feira. Na verdade, aqui em Araras e muitas cidades, até inclusive a cidade de São Paulo, já tinha começado, né? E tá tendo aí algumas questões relativas à vacinação. Nós tivemos, agora estou falando aqui de Araras. Bom, deixa eu ler primeiro essa notícia. É rapidinho, só para dar ciência de que começou. Diz aqui, a campanha nacional de vacinação contra a influenza começa na próxima segunda sete, que é hoje. A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários. Esses grupos incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também pode receber a dose trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, blá, blá, blá, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, blá, blá, blá. Então, é o seguinte, semana passada a gente teve, acho que foi na sexta-feira, uma pessoa ligou aqui falando que foi vacinar, mas não era do grupo prioritário e não tomou a vacina, não deram a vacina. Eu recebi comunicados da secretaria falando desses grupos prioritários, mas também ouvi dizer que estavam liberados para todos os cidadãos e cidadãs que desejassem tomar a vacina, independentemente de prioridades e etc e tal. Isso porque, historicamente, é uma história recente, mas a gente sabe disso, que a meta do governo quase nunca vem sendo atingida. Por exemplo, a meta é imunizar 90% da população. Não consegue isso. O que vale dizer? Sobra vacina. Então, eles ficam nessa de dar vacina para esse grupo, aquele grupo, aquele grupo. No fim, os grupos que não são prioritários e que deveriam se vacinar depois, acaba também nem indo se vacinar e acaba sobrando vacina. A gente tem visto isso ao longo dos últimos anos, tá? Eu vou tentar hoje um contato, depois a Samara vai tentar armar com a gente isso, saber com o secretário da Saúde exatamente como é que está sendo conduzido isso. Porque disseram que tem lugar que aplica, tem lugar que não aplica. Então vamos tirar isso a limpo para ver se tem alguma exigência, se tem algum impedimento. Por exemplo, o Everton, rapaz novo, sadio aí, trabalha, não trabalha sob risco, né? pelo menos risco intenso não, de se contaminar. Diferente de quem está trabalhando na área da saúde, enfermeiros, médicos, né? Que está em contato com doente todo dia. Você não, você está em contato comigo aqui, assim mesmo de longe, tá? Tá certo? Aí eu quero saber se, por exemplo, o Everton pode chegar lá e baixar a calça e falar aplica, né? Por quê? Não, eu... Ou dá por cima da calça mesmo? Não. É no bracinho. Não. A gente brinca, mas é muito mais confortável na bunda, né? Porque lá tem mais abundância de tecidos. Isso, mais músculo, mais... vamos dizer assim, não é? É, às vezes mais músculo, às vezes mais gordura, né? Não tem os bunda mole. Vamos nessa, gente! Cidade FM. Compartilhar bem-estar é multiplicar qualidade de vida. É cuidar de você e, ao mesmo tempo, inspirar quem está ao seu redor. No Dia Mundial da Saúde, comece esse movimento que vale para a vida toda. Unimed e você, juntos, compartilhando bons hábitos. Onde tem apoio, tem presença que transforma. Para vender, comprar ou alugar seu imóvel com rapidez e segurança. Você tem um imóvel disponível para aluguel? Transforme-o em renda com a nossa ajuda. A Remax Renova oferece anúncios de alta visibilidade nos melhores portais e redes sociais. Uma equipe especializada para avaliar e precificar o seu imóvel. Um suporte completo para documentos e contratos. E ainda a agilidade e segurança na escolha do inquilino ideal. Seu imóvel merece o melhor cuidado e retorno. Confie em quem entende do mercado imobiliário e transforme sua propriedade em uma oportunidade de renda garantida. Entre em contato agora mesmo e agende uma avaliação gratuita. O WhatsApp é 19 981 699056. Remax Renova. Estamos prontos para ajudar você. Cresce 39126 J. Remax Renova. Quando você precisar de medicamentos, também de produtos para sua higiene pessoal, para beleza, vai na Farmade. Quando você chegar lá, você vai encontrar uma equipe, não de atendentes, mas sim de amigos. A Farmade, há mais de 15 anos, está cuidando da saúde e o bem-estar de toda a sua família. A Farmade tem também o Disque Entrega, o 3544-4144. Aliás, são dois endereços. A Farmade 1, na Rua Francisco Leite 102, e tem a loja da Farmade na rede Pague Menos, é o antigo hipermercado Tiradentes. E lembre-se, todas as semanas tem ofertas na Farmade em todos os produtos. Farmade, o melhor para a saúde da sua família. Olha aí, o Sayão Futebol Clube promove hoje mais um grande show de prêmios. É hoje, segunda-feira, dia 7, às 19h30, no Salão Social. E ó, você que não é sócio também está convidado. É só chegar. Serão R$16.700 em prêmios. Olha que bolada, hein, gente? As cartelas para 5 rodadas serão vendidas na hora. É R$25 o bingo e 10 as cartelas extras. Mais informações, ligue 3543-3909 ou acesse as redes sociais do Saião. É hoje então, gente, show de prêmios no Saião, não percam. Essa é a administração sempre Saião, trabalho e inovação. E para você, ouvinte aqui da Rádio Cidade, que legal, que legal. Ó, gente, A partir de agora pode começar a registrar a participação através do WhatsApp da rádio e concorrer a um joguinho completo de cartelas. Ao todo, né? No total estaremos sorteando 5 jogos, tá? 5 pessoas serão homenageadas, né? Presenteadas para participar hoje, logo mais à noite, no bingo do Saião. Presentão, hein? Pode ligar, ligue. Seu dia ficar mais saboroso, vai de café Zorzo, vai de café Zorzo. Para seu dia ficar mais gostoso, o sabor é Zorzo, o sabor é Zorzo. Simplesmente delicioso, é o café Zorzo todo dia com você. Café Zorzo. Onde há sinal de fumaça, pode ter perigo de incêndio. As áreas da usina São João são cobertas por câmeras de monitoramento que identificam desde o pequeno foco de fumaça iniciante ao avanço de grandes chamas, possibilitando o combate ao incêndio por nossas equipes de imediato. Faça sua parte. Fiscalize e denuncie qualquer prática perigosa e suspeita através do 193. Uma campanha Usina São João em prol do meio ambiente. Muito bem, alô. Seguinte. Dando uma passadinha novamente aqui pelo WhatsApp. E, ó, já estão ligando aqui, ó. Ligando não, mandando mensagem, né? Gostaria de ganhar cartelas pro bingo. Pedro também. Papapá, papapá. É, velho, todo mundo quer, né? É, isso daí. Tem uma publicação do Rodrigues aqui. É, minha mulher não nasceu para ser dona de casa. Palavras do Lula quando questionado sobre as viagens da esbanja. Esbanja. É, ela esbanja mesmo, né? Aí ele pôs aqui, Circo Brasil. É um circo, né? O duro é que sabe quem são os palhaços, hein? Ou estão nos fazendo? É isso daí, somos nós, povo, viu? Aqui de baixo assistindo tudo essas maracutaia, gastança e tudo mais. E agora a maracutaia grossa mesmo, braba mesmo, parece que tá surgindo mais um caso, hein? É, desse tal do Banco Master. Eu não tô bem por dentro desse assunto, mas quando fala assim, é, Vorcaro, que é o CEO lá do Banco Master, criou conexões que vão de ministros de Lula até não sei na onde, não sei na onde. Essas conexões, rapaz, essas conexões, cada lugarzinho que dá uma parada é um tantinho que vai pro bolso. Difícil, hein? Mas então, como é que é? Minha mulher não nasceu para ser dona de casa. O Lula, eu não sei, tem hora que eu fico pensando, ele tá um pouquinho confuso, né? Ele tá usando tá trazendo umas narrativas aí, que ele gosta de falar, né? De narrativa, que não convence muito mais, não, viu? Ainda tem, lógico, quem acredita, né? Sempre tem quem demora um pouquinho mais para chegar lá, tá certo? Mas, não, essa que a mulher dele não nasceu para ser dona de casa, qual é o problema de ser dona de casa, cara? Pô, é uma missão nobríssima, tá certo? E não raramente, aliás, frequentemente, a mulher, ela tem uma profissão, trabalha, e ainda acumula com essa função de dona de casa. Mas a do Lula, não. A Janja, ela não nasceu para isso. A Janja nasceu para viajar, para fazer palestra, para passear, para conhecer pessoas diferentes, outras paragens, e sempre acompanhada de boas assessorias e tal, comendo do bom e do melhor, viajando na primeira classe. Certo? A Janja não nasceu para ser dona em casa. Pilotar fogão? É, lá de jeito nenhum. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não é Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. Eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado. Que poderia ser convidado outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe, ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério. Aquilo que é molecagem. Aquilo que é fake news. Aquilo que é irresponsabilidade. Sabe, não precisa responder. A história vai julgar. Então, todas as... E a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá, e eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. A Bela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder, eu vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela, para ele deixar de ser ignorante. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher. Falou, bicho! É isso daí. E digo mais, com o seu dinheiro, contribuinte. É, com o seu dinheiro. Vamos lá. E aí, cara, hein? Aí, o negócio é o seguinte, hein? O seguinte, manifestantes atendem pedido de Michele e comparecem ao ato de Bolsonaro com batom em homenagem a Débora. Tá aqui, ó. O batom. Eita vida, né? E diz que foi grande a concentração de pessoas, né? Lá na Paulista ontem. Diz aqui, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um apelo aos manifestantes no ato de Jair Bolsonaro, realizado na Avenida Paulista em São Paulo nesse domingo. Pediu que os manifestantes levassem seus batons em homenagem à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que se tornou um dos símbolos da luta pela anistia após ser acusada de diversos crimes durante os ataques. Ela se tornou um ícone na luta por justiça. Michele diz que o uso de batom simboliza a resistência e a busca por reconhecimento em meio à controvérsia política que envolve o STF e seus ministros. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro mobilizou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para um evento na Avenida Paulista, onde a principal reivindicação era a anistia para os envolvidos na invasão dos três poderes em 8 de janeiro. Débora, 39 anos, foi condenada a 14 anos de prisão, mas atualmente cumpre pena em regime domiciliar, após ter passado 2 anos detida. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio, levantou a possibilidade que Débora se candidate nas eleições de 2026. Por outro lado, a esquerda começou a utilizar a imagem do batom como um símbolo de luta pela liberdade de expressão e pelos direitos das mulheres encarceradas. Não dá certo. É a esquerda, ela, mas tá difícil, não é? É, durante o ato, muitas participantes usavam camisetas com a mensagem Anistia Já, demonstrando apoio à causa. Um dos casos que ganhou o destaque foi o de Débora, ficou conhecida por ter pichado a estátua do Supremo Tribunal Federal. Bom, isso daí todo mundo já sabe, né? Mas o fato é que ela se tornou uma celebridade e agora, agora, meu amigo, agora tão falando que ela pode ser candidata na eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem é para deputados, senadores, governadores e presidente da República. Quer dizer, ela não vai ser candidata a vereadora, né? Vai ser candidata a deputada. E pode ser que ganhe notoriedade, já está ganhando, né? E ainda sobre o ato ontem, diz aqui no G1, ato com Bolsonaro na Paulista a favor da anistia reúne cerca de 45 mil pessoas, segundo metodologia da USP. O ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, nesse domingo 6, a favor da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, reuniu cerca de 44.900 manifestantes, segundo metodologia do Monitor do Debate Político do SEBRAP, em parceria com a ONG papapá papapá, que consiste em usar imagens da multidão capturadas por drones. A contagem foi feita no momento de pico da manifestação, às 15h44, a partir de fotos aéreas analisadas com um software de inteligência artificial. Há 3 semanas, outra manifestação, no Rio de Janeiro, também convocada por Bolsonaro e aliados, reuniu cerca de 18.300 pessoas, segundo a mesma metodologia. Aí eles vão falar aqui como é que eles fazem essa contagem ou como é que raciocina a inteligência artificial para contar o tanto de gente que tem lá. Mas as fotos aéreas aqui mostram bastante gente, hein? Nossa senhora. É. Não sei no que vai dar esse projeto de lei da anistia, mas a direita está todinha em cima disso. Está todinha em cima disso. Eu acho que é mais que justo, pelo menos, que o Congresso aprecie essa medida e cada um dos deputados e senadores venham a dizer em claro e alto tom que são, se são favoráveis ou não, para saber quem é quem e o que pensa aquela cabeça ali. É muita injustiça aqui. Nossa, caso dessa moça aqui, então, Débora, um negócio absurdo. Um negócio absurdo. 8h56. Outro negócio que também tá embolado, que não acaba mais, não? O negócio do Daniel Alves. Advogada comenta anulação da condenação de Daniel Alves e diz retrocesso. A Ganzaroli. Ganzaroli é o mesmo sobrenome daquela que trabalha no Silvio Santos, né? Da Ellen. Ellen Ganzaroli. Para Marina Ganzaroli, revogação da sentença expõe fragilidades no julgamento de crimes sexuais. Seguinte, no dia 22 de fevereiro de 2024, o lateral direito Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro na Espanha. No final de março do mesmo ano, a justiça acatou o recurso do jogador e aceitou o pedido da defesa para que ele aguardasse em liberdade provisória até o julgamento do recurso. O ex-jogador pagou uma fiança de 1 milhão de euros, aproximadamente 5,4 milhões na época. Em depoimento, Daniel chorou, confirmou o uso excessivo de álcool na noite do suposto crime, mas negou que teria estuprado a mulher. Após 400 dias da condenação, a justiça da Espanha decidiu por unanimidade pela revogação da sentença. Os juízes afirmaram entender que houve uma série de lacunas, imprecisões, incoerências e contradições quanto aos fatos e quanto à avaliação jurídica e suas consequências. Eles acrescentaram que, das provas produzidas, não se pôde concluir que tenham sido superados os padrões exigidos pela presunção de inocência. Ou seja, pelo que se viu, ninguém pode falar que ele não é inocente. Não ficou provado que houve o estupro, né? Além disso, o juiz também concordaram com o argumento dos advogados de Daniel Alves, que apontaram a falta de confiabilidade no depoimento da vítima. O advogado da acusadora diz que planeja entrar com recurso contra a anulação. A decisão gerou revolta e levou manifestantes em frente ao Consulado Geral da Espanha. O ato teve como objetivo denunciar a impunidade em caso de violência contra mulheres e exigir justiça para a vítima. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Se não é o Daniel Alves, se é um cidadão comum, né? Espanhol, tá? Que faz o que aconteceu e diz até que não aconteceu exatamente como dizem que foi que aconteceu. Se é uma figura anônima, não acontece nada disso daqui. Nenhum grupo de feministas vai lá na frente do Congresso, do consulado, gritar, falar, né, da impunidade, a violência contra a mulher e tal. Agora, como é um cara que vai tudo repercute na mídia mundial, aí então é hora das mulherinhas, né, daquelas briguentas, né, tirar as bandeirinhas de casa e sair pra rua, certo? Não que elas estejam erradas, mas elas não podem contestar dessa maneira a decisão da justiça, tá certo? Continua aqui dizendo que a advogada Marina Ganzaroli, fundadora do Me Too Brasil, organização social sem fins lucrativos dedicada a apoiar vítimas de violência sexual, falou sobre os impactos da anulação da sentença. E ela disse: com certeza a anulação tem uma consequência gigantesca, em termos não só de precedente, mas precisamente por ser um caso paradigmático. É um caso emblemático que ganhou opinião pública, movimentou a comunidade em torno daquela situação, aqui no Brasil e em outros países que entraram nesse debate, em especial falando de esporte, explica Ganzaroli. Especificamente para a Espanha, essa decisão tem uma consequência muito negativa. Ela marca o início da aplicação de uma nova legislação que foi amplamente debatida no país e enfrentou muita resistência até ser aprovada. Antes, na Espanha, existiam diferentes tipos penais para descrever a violência sexual. Um deles era a violação e o outro, o abuso. Esse foi um debate que dominou o legislativo, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá. Aqui vai falar legalmente como é que eles entendem, né? Isso é estupro, não, isso daqui não é estupro, foi amor, né? Mas o fato é que eu acho que o Daniel Alves agora vai para cima da justiça espanhola, porque afinal de contas e afinal de contas ele ficou preso, pagou uma puta de uma fiança. Para ele pode não ser muito dinheiro, mas 1 milhão de euros é 1 milhão de euros. Vamos ver no que finalmente vai dar, porque o advogado da moça lá, vítima, que vai recorrer da decisão, mas essa revogação da pena deve ter sido da mais Suprema Corte lá, e ou superior, sei lá, não deve ser juiz de primeira instância, né? Então, quando tem uma decisão de um colegiado, de uma corte, difícil voltar para trás. Mas, enfim, nada é impossível nesse mundo. 9:04. Nada é impossível nesse mundo. E tem umas coisas que não são impossíveis, não só não são impossíveis, como é muito provável que venha a acontecer, certo? Por exemplo, Alcolumbre pressiona por cargos e agências e atrito com Silveira preocupa governo. Davi Alcolumbre. Eu não sei, esse cara nunca me desceu na goela. Sei lá, não? Nunca me desceu na goela. E elegeram ele novamente presidente do Senado. E agora ele quer, sabe? Quer. Convidado, a notícia está no Jornal Globo, convidado da comitiva do governo ao Japão e ao Vietnã, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu um tratamento especial no avião presidencial, sendo alocado na área reservada para as figuras mais importantes da missão, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se acomodou em uma poltrona nos fundos. A distância entre o chefe do Congresso e o integrante do primeiro escalão foi mantida nos compromissos da semana passada, que eles estiveram lá, né? Silveira, segundo aliados, até mesmo titubeou em aceitar ser incluído no grupo de autoridades do périplo internacional, ou seja, da viagem aí. O ambiente entre os dois não era bom. O mal-estar tem como pano de fundo o fato de Alcolumbre fazer pressão sobre o governo por indicações para agências de setores de infraestrutura, como as de petróleo e gás, aviação civil e energia elétrica, que hoje tem diretorias interinas. E é justamente nessa área, também sob influência de Silveira, o ponto delicado da relação. Ambos disputam espaço para ter a palavra final. Procurados, tanto Alcolumbre quanto Silveira, não quiseram se manifestar sobre o tema. No papel, a prerrogativa de escolher quem assume as vagas é de Lula e cabe ao Senado sabatinar os candidatos, aprovando-os ou não. Mas um acordo firmado no governo Bolsonaro com a cúpula do Congresso delegou essa função aos parlamentares. Alcolumbre já fez outras indicações ao governo, inclusive de membros da sua família. Tá aqui, ó. Do Zerdo. No caso da Agência Nacional do Petróleo e da Agência Nacional de Mineração, que também conta com interino em sua diretoria, há um interesse específico de Alcolumbre para que contem com quadros que tenham a anuência do Senado. Os dois órgãos terão um papel relevante nas pesquisas da margem equatorial, ao definir um modelo de exploração e acompanhar e fiscalizar os trabalhos na faixa de terra, que pode ter até 30 bilhões de barris de petróleo. E aqui vai falar das pressões dos setores. É o seguinte, eles querem cargo. Eles querem cargo porque o cargo dá poder. E no final das contas, o cargo dá dinheiro. Poder, do jeito que eles sabem negociar, representa muito dinheiro. O final de tudo é isso, dinheiro. Mas não é dinheiro para salvar a nação, viu? Aliás, falando em dinheiro, nem sei se ainda tá na pauta aqui dos jornais, acho até que não tá mais, mas eu vi no sábado, sexta-feira, eu acho que é tarde, o ministro da Agricultura, Fávaro, O cara, ele tem uma cidade, chama Patos, se eu não me engano, uma cidadezinha de 7 mil habitantes. É o reduto eleitoral dele, não lembro nem que estado que é. O ministro da Agricultura mandou em emendas parlamentares, ele é ministro, mas ele deve ter ascendência sobre deputados da região. Mandou para aquela cidadezinha, né? 29 milhões de reais em emendas. Deu certo? Hã? Encheu o cofre da cidade. Cara, eu fico pensando, num país sério, em que o povo tem olhos e cobra as autoridades, onde as autoridades fazem o serviço que tem que fazer e fiscalizam, investigam e punem, porque tem essa também, aqui nós temos até autoridade para fazer isso, mas num país sério, ele nem ministro era mais. É só perguntar uma coisa e eu ouvi a resposta. É sério um homem que faz um negócio desse? Ele sabe zelar pelos recursos públicos? Ele é decente? Porque isso para mim é uma indecência. Ô, gente, onde vamos parar? Assim não dá. Em vez de sanear, botar para fora quem não presta, melhorar, parece que cada vez chega mais, pô. Aí não há o que aguente. Ah, Everton, não é fácil, né, Everton? Everton, você é um menino de ouro. Como diz o caipira, lá da fazenda, do sítio, não é ar fácil, não. Não é ar fácil. Não é ar fácil, não. É pepino grosso, né? Lasqueira, velho. Alcolumbre. Agora vê esse outro aqui, ó. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Vorcaro, do Banco Master, criou conexões que vão de ministros de Lula a aliados de Bolsonaro. O homem tem um pé em cada barquinha. O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, possui uma cartilha com 7 princípios que guiam seus negócios. Um deles é se arriscar sempre. Não tomar risco já é um risco, diz ele. E outro é escolher as pessoas com quem se conectar nessa jornada. No mundo político, Vorcaro seguiu a risca a cartilha que ensina em palestras. Começou a fazer parte dos principais círculos, patrocinou eventos com ministros e banqueiros e hoje coleciona uma rede que inclui petistas e bolsonaristas. Mais recentemente, as conexões no mercado financeiro e no mundo político levaram o banco, levaram o BBR, né, o Banco de Brasília, a comprar uma fatia do banco de Vorcaro. A negociação, que ainda precisa passar pela aprovação do Banco Central, chamou a atenção da Faria Lima e de Brasília e tem sido questionada. Procurado pela reportagem, Daniel Vorcaro não quis se manifestar. Uma das pessoas mais próximas a Vorcaro em Brasília é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. De acordo com pessoas próximas ao parlamentar, Ciro foi ouvido antes de o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, dar aval à oferta do Banco Master. O grupo liderado por Ciro Nogueira, que inclui o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, ofereceu uma aliança para pavimentar a campanha do atual governador do distrito em 2026. Ciro Nogueira é padrinho de indicação de Alexandre Cordeiro, no CAD, que é um órgão também que fiscaliza, né? E aprova ou desaprova essas compras. E aí vai falar mais aqui, ele tem gente, o homem conhece todo mundo, né? Todo mundo que manda, que pode trazer algum resultado para ele, tá certo? Olha aqui, ó, Vorcaro e Faria, que é um outro sujeito aqui, Fábio Faria, se conheceram em janeiro do ano passado, vai vendo, durante um almoço em Brasília, em homenagem ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, junto com Ciro Nogueira. Foi nesse período que o banqueiro intensificou suas viagens à capital federal. Faria não só manteve contato, como também apresentou o empresário a outros políticos. Procurado, o ex-ministro não comentou a relação. Ao mesmo tempo, o empresário não deixa passar despercebido o perfil de ostentar riquezas com festas, camarotes e viagens. O banqueiro afirmou ter comprado o Fasano Itaim como pessoa física. O Fasano é um restaurante, né? Ele é investidor do Clube Atlético Mineiro e fez uma festa estimada em 15 milhões de reais para os 15 anos da filha e que viralizou nas redes sociais. Vorcaro passou a se juntar também com ministros e parlamentares aliados de Lula. O Master contratou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, como consultores antes de os dois serem indicados para os cargos no governo e na Eletrobras, respectivamente. Quer dizer, quando o Ricardo Lewandowski ainda estava sem emprego e o Guido Mantega, que arrumou emprego só agora, quando estava sem também, foram trabalhar pro tal do Vorcaro no Banco Master. E o que que eles entendem de finanças? Bosta nenhuma. Mas eles são influentes. Ricardo Lewandowski, que aliás, hoje é o ministro da Justiça, e o Guido Mantega é o velho companheiro, ex-ministro da Fazenda de Dilma. E aí vai, gente. O baiano Augusto Lima, sócio dele no banco, por vez, é um amigo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Foi na época de Costa, como governador da Bahia, que Lima rematou o Credicesta, programa de crédito consignado dos servidores públicos do Estado. Depois que o atual ministro de Lula privatizou o negócio, que dava prejuízo, o atual ministro de Lula ampliou as possibilidades do programa, que inclui hoje diversos outros serviços financeiros, isso daí. Ih, vi mais um nome aqui, ó, Helder Barbalho, governador do Pará. Chips. O homem, ele tá bem relacionado, né? Gilmar Mendes, Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas, Tribunal de Contas da União. Ele tá bem relacionado. É isso daqui que a gente lastima. Pessoas que se enriquecem sob os favores do Estado, que é de um povo, na sua grande maioria, pobre. Isso daqui é que é tirar do pobre para dar para os ricos. Porque todo esse sucesso na vida, não é porque ele é um gênio e inventou, como fez o Bill Gates, né? O Windows, certo? Não é. Isso daqui é conhecimento. Primeiro tem que ter perfil pro negócio, lógico, né? O cara tem que ser empreendedor e tal. Mas depois são as influências no meio político. E os políticos lidam com a coisa pública. Dá certo? Com a coisa pública. Então, se você está bem relacionado, meu amigo, com políticos, você tem as portinhas abertas aonde você quiser, né? O Lula já uma vez não acertou a vida do Silvio Santos, né? Quando o Banco Pan-Americano deu merda, né? É que aquilo também ficou meio que, né, camuflado, assim, sabe? Mas ali rendia um puta de um escândalo, né? Como é que a Caixa Econômica Federal vai comprar participação num banco que estava tudo estrupiado? Inclusive, eu não sei não, mas inclusive teve diretores do Banco Pan-Americana, na época que era do Silvio Santos, que foram presos. Fizeram e desfizeram lá em contabilidades, em, sei como é que é o esquema. É, e a gente aqui dá duro, né? Mas aliás, é bom ou não é? É bom. É bom ou não é? O Silvio Santos sempre esteve de bem, né? Com os do poder, do certo? É. Quem quer dinheiro? É, o Silvio Santos não vem mais, mas deixou sua família aí, né? Aliás, muito bem de vida, né? Muito bem de vida, né? Isso. Lá em bem de vida, Papa Francisco faz primeira aparição pública após período hospitalizado. Olha aqui ele passando cadeira de rodas entre o povo. Bacana, né? Seguinte, ontem, domingo, o Papa Francisco, de 88 anos, fez sua primeira aparição pública desde que recebeu alta hospitalar, entrando na Praça de São Pedro, em Roma, em uma cadeira de rodas para cumprimentar a multidão, depois de enfrentar uma intensa crise de saúde decorrente de uma pneumonia dupla. O pontífice, que não era visto desde 23 de março, passou 38 dias em tratamento após uma bronquite que evoluiu para um quadro grave. O líder da igreja enfrentou uma das crises mais sérias do seu papado, sendo internado no Hospital de Emily para tratamento intensivo. Durante esse período, os médicos chegaram a considerar a possibilidade de interromper os esforços terapêuticos, permitindo-lhe morrer em paz, dado o seu histórico de pleurisia ou pleurisia, e também por ter retirado uma parte do pulmão. Pouco antes do meio-dia, durante a celebração de uma missa especial em homenagem aos profissionais de saúde e aos doentes, Francisco apareceu discretamente na Praça de São Pedro. Ao se posicionar em frente ao altar principal, o Papa acenou para a multidão e cumprimentou os presentes com as palavras: "Feliz domingo para todos e muito obrigado." Mesmo com a voz fragilizada, o pronunciado melhorou em relação à aparição anterior, quando houve muita dificuldade para ele falar. Ele ainda está num processo de recuperação, né? Não está ainda. Bom, é o que se imagina, né? Depois de 38 dias entre a vida e a morte, ele vai ficar um tempo ainda convalescente. Mas tomara que tudo transcorra bem. Até o dia que vai chegar o dia que aí não tem mais adiamento, né? Não dá certo? Sabe? Vão adiar para amanhã? Não tem mais jeito. É hoje mesmo, né? Caramba, não é? Hein, Everton? Imagina você. Prefiro não imaginar, não. Eu sei que vai acontecer um dia, né? Mas prefiro não imaginar, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Do céu. E para não ficar só só no movimento da direita, que é pela anistia. Olha essa, tá na Folha de São Paulo. Manifestantes de esquerda fazem ato em memória às vítimas da ditadura e com críticas à anistia. Um grupo de manifestantes contrários à ditadura militar promoveu nesse domingo 6 a caminhada, a chamada Caminhada do Silêncio, em que foram lembradas e homenageadas vítimas da violência estatal nos últimos anos. O ato começou em frente ao 36º Distrito da Polícia Civil de São Paulo, na Zona Sul, onde antes era sediado o DOI-COD, que era o Destacamento de Operações de Informação. Caía nesse DOI-COD aí, para sair vivo de lá era difícil. O local foi o principal centro de repressão do Brasil durante a ditadura militar, de 1964 a 85. Os manifestantes pediram o fim da anistia aos envolvidos em crimes durante o governo militar, a condenação de policiais envolvidos nas mortes de inocentes e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde o começo, nós trouxemos as mães de Maio, as mães de Osasco, do Paraisópolis, porque a violência de Estado, com exceção de alguns casos de classe média, acontece só na periferia. A polícia militar mais que dobrou o número de crianças e adolescentes assassinados. É um escândalo que isso continue a acontecer, afirmou Vera Paiva, filha do ex-deputado Rubens Paiva, cuja história foi retratada no filme Ainda Estou Aqui. É relevante a gente entender de onde vem essa concepção de vidas que são desprezadas. Se tem uma cor ou mora em algum lugar que eu não respeito, ou tem uma posição política que não respeito, eu posso torturar e matar e desaparecer, disse ela ainda. A morte de crianças e adolescentes pela polícia militar cresceu 120% de 2022 a 2024 no estado de São Paulo, ou seja, desde o início do mandato do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos. Isso segundo o relatório produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles, é aquela ladainha que eles sempre, né, cantaram, rezaram, não tem jeito. São contra a anistia, mas quando era com eles eram pela anistia, né? Cidade. A internet de qualidade que você procura, nenhuma empresa roxinha ou vermelhinha tem. Quem compara, escolhe X Turbo. Fale com a gente no WhatsApp 3132-1000 ou contrate online xturbo.com.br. Atenção, ouvintes! Vocês, papais e mamães, responsáveis pelo conforto e principalmente pela saúde da família, se um plano convencional tem um custo que vai além das suas possibilidades, ouça o que o ProSaúde está oferecendo. É o cartão de benefícios ProSaúde Premium, por apenas R$ 29,90 por mês, abrangendo todo o grupo familiar. O cartão ProSaúde Premium abre as portas de toda a sua infraestrutura hospitalar, clínica e pronto atendimento 24 horas. Tem consultas em diversas especialidades médicas, exames, cirurgias e internações. Você paga apenas R$ 29,90 por mês e tem preços acessíveis e pagamento facilitado para tudo que necessitar. São preços de tabela especiais e incomparáveis com qualquer outra opção de cobertura. Pense seriamente nesse assunto. Com o cartão ProSaúde Prêmio, você garante uma parceria para você e família com uma das melhores estruturas de saúde de Araras. Faça uma consulta pessoalmente ou pelo fone 3321-1253. ProSaúde. Como sempre, a Casa Sônia Fashion sai na frente novamente e estampa em suas vitrines diversos lançamentos, são muitos, da nova coleção. Só nas lojas da Casa Sônia Fashion você encontra tudo que há de novo no mundo da moda calçadista. Ah, e já receberam, sabe quantos? Mais de 500 lançamentos em sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, bolsas e produtos da nova coleção. Opa, e o parcelamento das compras em até 10 vezes? Ah, tá facinho, facinho. Nos cartões ou no crediário próprio. Vai correndo para as lojas da Casa Sônia Fashion de Araras e Leme e aproveite. A Casa Sônia Fashion sempre sai na frente com muitas novidades. É a que mais agita. Casa Sônia Fashion, sempre as melhores. Segurança é coisa séria. Proteja sua família, sua empresa e todo o seu patrimônio com quem entende de segurança. E quem entende de verdade aqui em Araras é a Solutec Sistema de Segurança. Ela oferece soluções completas, contando com a mais alta tecnologia do momento. São sistemas de alarme, câmeras, cercas elétricas, concertinas. E você também pode ter acesso a todo o sistema aí do seu celular, através do aplicativo mobile. A Solutec conta com duas centrais de monitoramento interligadas simultaneamente, dando maior tranquilidade aos clientes. Solicite a visita de um representante, ele fará toda a avaliação do seu sistema e das suas necessidades e vai te apontar a solução ideal. Solutec Sistemas de Segurança, Avenida Miquilim, 382, na Vila Miquilim, descendo o Centro Cultural de Araras. Fone 3351-3000. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Cidade. Comece bem a semana aproveitando as ofertas dos supermercados Faveta. Lava roupas em pó Omo lavagem perfeita, leve 600 gramas, mais 200 gramas grátis, 10,90. Energético Bale lata, 473 ml, 4,99. Pão de forma Pullman tradicional, 480 gramas, 7,99. E a oferta especial, desinfetante Triex, 2 litros, 3,99. Todo mundo compra no Faveta. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Vai fazer uma viagem longa de carro? Não pense em dirigir todo o tempo sem parar. Sempre que possível, faça paradas de descanso a cada 2 horas. Saia do carro e dê uma breve caminhada e alongada nos músculos. Assim a viagem será menos cansativa para seu corpo. Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da Cidade. Cidade. Rádio Cidade FM. Não tem como não gostar. Cidade FM, Marcelo Paquini. Euzinho. Ah, meu amigo, não é fácil não, não é fácil não, não é fácil não. Não é fácil, não é fácil. Puta vida. Que é então, Everson, se não é o fácil? Então, aquele detalhe, é um pepino, hein? É. E dos grossos, hein? É. Credo, não, rapaz. Puta vida, não. Bebida dos grossos. Seu Everton de Brito, seu Everton de Brito. Quando você abre uma notícia e entra um negócio em cima e tira você da notícia. Famosa né? propaganda, né? Ah, não é propaganda, é um antivírus aqui. Ah, tá. Eu não sei, não chamei ele. Eu não sei que ele vem. Seu intruso. Ei, pera aí, cara. Seu xereto. A notícia é o seguinte, impressionante, ó. Com nanismo, menino de 4 anos toma injeções diárias